com amor, em espírito e em verdade, por aquilo que tu és, eu me prostro aos teus pés, ministrando a ti a minha adoração. Ministrando a ti a minha adoração. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Santo, santo, sacias minha sede e completas o meu ser. Dentro do meu coração só existe adoração. Encontraste em mim um trono para ti. Encontraste em mim um trono para ti. Yes. love.